disquei não, errou. Me disquei não, pecou. Que atiria a primeira pedra, pou, pou, pou. Me disquei não, errou. Me disquei não, pecou. Que atiria a primeira pedra, pou, pou, pou. Me disquei não, errou. Me disquei não, pecou. Que atiria a primeira pedra, pou, pou, pou. Me disquei não, errou. Me disquei não, pecou. Que atiria a primeira pedra, pou, pou, pou. Ele foi crucificado por mim e por você. Quer lhe dar uma chance pra você se arrepender? Seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Braços e pernas pregados, coroa de espinho. Isso foi necessário pra que você tenha perdão, pra que você tenha salvação. Mas cuidado, não caia em tentação. Tudo nesse mundo é pura ilusão. O salário do pecado é a morte. Tá cansado de ouvir? Pra que insistir? Esqueça isso aí. Chega de sofrer, chega de pecar. Venha se arrepender, venha se salvar. O que nós tinha que sofrer, ele já sofreu. O preço foi pago por Jesus, o Filho de Deus. Filho de Deus, Filho de Deus. O Messias, Filho de Deus. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. O que nós tinha que passar, ele já passou. O pecado só aumenta mais ainda a sua dor. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E agora chama você, ele já te perdoou. Ele quer nos salvar e perdoar nossos pecados. Que atire a pedra, quem nunca andou errado. Eu mando essa ideia, e pedra nunca tiro. Daqui PHX, soldado de Cristo. Estou nessa missão, nunca vou desistir. Errar é humano e burrice é persistir. Olhe para o céu e peça perdão. Olhe pra Jesus e procura a perfeição. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Eu, você, sempre nos tornamos vítimas do pecado através de atitude que nos levam ao fracasso. Mas não tem que ser assim. O sacrifício no Calvário teve a intenção de pôr um fim em atitudes falhas, em atitudes contrárias, que derrubou o inimigo, que nos levam a perder o sentido real. Propósito de Deus em sua vida, acredite, a batalha já está vencida. Isso, aham, se tu quiseres crer, seja aquele que jamais irá se render. Pois Eva se rendeu, Adão se rendeu. Também é vergonha os levar a se esconderem de Deus. Mais do que valeu, assim como eles sofreram. Sofre você, sofre eu, mas o pecado saiu do mundo. Se pá, através de Jesus, que apesar de santo, caminhou com os imundos. Iria eu mais fundo neste assunto, creio que não será preciso. Creia nisso, eu acredito. Eu errei assim como você errou. E se houver uma exceção, então me diz. Então me diz. Então me diz. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou. Me diz quem não, errou. Me diz quem não, pecou. Que atire a primeira pedra, pou, pou, pou.